Começando agora a edição número 62 do podcast Three Wide. Opa, 61. 62. 1? 2? Não é 1, não? É, não, é 2. É 1 foi semana passada, velho. Você está enganado. Ah, eu coloquei 2 aqui, velho. 1? É, você colocou enganado, meu amigo. Que era a edição número 62 agora. 61 foi semana passada. É, 62. E a 60 foi quando falamos da prova de Martinsville. É porque nós falhamos na edição, não sei se você lembra. E vocês, falhou a edição, agora ficou meio perdido, isso mesmo. É, 60... vocês gravaram e aí ela ficou perdida lá, ela virou a 59. Na verdade, a gente já estaria na 63, entendeu? Mas aí, como a gente perdeu aquela edição lá, então nós estamos na 62. Bom, mesmo com todo esse imbróglio dos números, o Leonardo está confuso, que tá fazendo conta de fralda agora e leite, então ele tem esse direito. Bom, vamos falar das etapas que aconteceram em Phoenix neste último final de semana. Você não vai começar de novo? Não, vou nada, vou tocar o barco. Eu treino improviso 100%. Nós vamos falar das etapas de Phoenix, começando pela Truck Series, que foi realizada na sexta-feira, a única prova noturna deste final de semana lá no Arizona, lá no deserto. Lá é o deserto, você consegue me confirmar aí? É Mojave? Deserto lá? É o deserto Mojave, né? Exatamente. Na região de Avondale, né? Na cidade de Avondale, próximo ao estado do Arizona. Próximo à cidade de Phoenix. Tem alguém conversando comigo aqui no WhatsApp, mas enfim. Vamos lá. Bom, então já vou começar chamando os destaques do Leonardo Guina. Mais uma vez nós não temos a participação do Hélio Lima, que está na reta final da faculdade dele lá em Campo Grande. Muita vodka na cabeça e tal, então ele não está podendo participar. Muita balalaica, né? Muita balalaica. E vamos lembrar também, já vamos ressalvar aqui, né? Exatamente. O jornalista legal, tá? Qualquer problema, denúncia, fala que vai processar, pode partir processar. Partir pra cima dele. Do Elhão, que ele é o jornalista, ele é o cara que... Apesar de jornalista, não estar muito ativo, ele é o responsável. Na verdade, eu sinto a falta dele desde a eliminação do Kyle Busch, assim, nos programas, né? Que ele não vem participando frequentemente. Ele está triste. Provavelmente uma depressão, aí já leva um alcoolismo, né, de um grau um pouco mais elevado, deve ser isso. Enfim, fora isso, já vamos trazer os destaques do Leonardo Guina, né, e aí depois eu também vou deixar os meus destaques dessa etapa maluca que aconteceu lá em Phoenix, a gente não pode esquecer disso também, né, e aí nós vamos debater um pouco da Truck Series, o campeonato praticamente definido, e vamos tocando o barco. Então, Leonardo, eu já peço para você trazer os seus destaques, e aí nós vamos debater aí o que aconteceu lá em Phoenix, a falta de luz, a vitória do Eric Jones e tudo mais. Bom, mais um grande final de semana da NASCAR, né? Na reta final aí, penúltima etapa do ano, semana que vem já é a última. Já com gostinho de saudade, já vai ficando aquele gostinho de saudade. Tá acabando, então vamos aproveitar então. E claro que muita gente que tá querendo mostrar, chegamos naquele momento que o pessoal quer mostrar alguma coisa, já preparando, já querendo se ajeitar pro ano que vem. Então, corridas boas aí estão por vir, né? Mais uma grande corrida foi nesse final de semana em Phoenix. Tanto na Truck como na National Wide. A National Wide sempre um pouco mais pacata, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, até que teoricamente... Melhor prova do final de semana, me pareceu. Então, foi uma prova bem, bem movimentada, uma prova boa. E realmente valeu a pena também. Bom, vencedor, Eric Jones. Esse moleque aí, eu venho falando dele faz muito tempo. Ele foi vencedor de etapa, fez a pole e venceu. Com o Truck 51... Mostrando que, além de estar, claro que aliado o talento dele e um bom equipamento, ele vence mesmo. Esse ano já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já tinha até falado, já seria 9, se for 9 semana passada. São 10 vitórias desse Truck 51 em 21 corridas. Ou seja, o Truck 51 é um Truck perfeito, é um Truck que... Realmente só depende do piloto vencer. É um truque muito bom. É, e o Eric Jones aí fazendo um bom papel quando pega esse truque na mão aí, que é levar esse truque bem na frente e vitória. Conseguiu algumas vitórias já, vitórias importantes para ele. Eric Jones esse ano que tem 12 largadas, 13 vitórias, 5 top 5 e 8 team, além de duas poles. Então, bom número desse menino aí, menino que foi uma aposta do Caio Busch, que viu, correu contra ele em corridas regionais, inclusive foi até no Podercast Classic Race, né, Foi uma categoria regional, no no Snowball Mobile, Derby que em 2012. eles se pegaram. É, e foi lá em 2012 que eles se pegaram lá. Então, foi uma aposta boa do Caio Busch, um belo achado, um piloto talentoso, e tá aí o resultado aí, ó. Mais uma vitória na carreira dele aí. Terceira vitória, quarta vitória na Truck Series, terceira vitória esse ano. Então, parabéns, Eric Jones. Realmente andando muito, muito, muito bem esse menino aí. Meu outro destaque é o Cole Custer. Cole Custer que, enfim, não fez algumas maluquices que ele andou fazendo nas últimas etapas aí. Fez uma boa corrida, corrida sólida. Terminou corrida em terceiro. Um ótimo resultado para ele aí. Ele que vem fazendo corridas com, é, vamos dizer assim, com o patrocínio da Haas Automation, né, a Truck Gen Haas, fazendo, então, é tudo caseiro, vamos falar que é tudo da família dele mesmo ali, então fazendo um bom trabalho aí, fazendo por merecer o equipamento que ele vem tendo. Então, parabéns aí pro Cole Custer pelo seu terceiro lugar, somando mais um top 5 esse ano. Agora são, ele tem uma vitória, né? Dois top 5 e seis top 10, além de duas pole também, o Cole Custer. Meu outro destaque é o Benny Holtz, terminou mais uma corrida bem, mais um top 5 para ele. Mais um top 5 aí pro Benny Holtz. É, andou muito bem a tarde toda contra os 32 da Turner. A Turner que até que enfim parece que voltou a ser a Turner que era, voltou a andar bem, né? Vem fazendo as últimas corridas, vem andando bem. Vem, pelo menos, desenvolvendo uma boa corrida durante a corrida mesmo, sabe? Então, o Benny Rose aí, um bom resultado, o top 5 para ele aí, somou o seu primeiro top 5 no ano. Tá acabando o ano, mas mereceu aí o top 5 aí, quem sabe consegue mais um. Meu outro destaque é o John Hunter Nemechek, o filho do John Nemechek, uma boa corrida, somou aí mais um top 10 para ele aí. Agora são 10 largadas, um top 5 e 6 top 10. Então, bom resultado para esse menino aí. Espero vê-lo mais no ano que vem. Provavelmente ano que vem ele vai estar full nesse truque aí. Já foi até anunciado. Então espero ver ele muito bem ano que vem. E faça um campeonato e, quem sabe, né? Ele lute pelo título ano que vem. Mas tem que só lembrar, para lutar pelo título, tem que ser um cara que faz o pacto aí para poder lutar contra o Mike Crafton aí, que eu não vou nem destacar ele, que ele foi mais uma vez top 5. E meu próximo destaque, último destaque, é o cara que tinha que ser expulso da NASCAR, Taylor Reddick. Mais um top 5, mais um top 10 para ele. 15 largadas, 3 top 5, 8 top 10, além de duas poles também dele. Mais um bom resultado desse menino aí, que vem assim, até que me surpreendendo, esse menino aí, o Taylor Reddick, mostrando que bom equipamento, um pouquinho de sorte aqui, um pouquinho de sorte ali, ele consegue fazer assim boas corridas e terminar bem aí o Tyler Reddick. Então, esses são os meus destaques por enquanto, Pedrão. Tyler Reddick ficou chorando depois da prova, que as luzes não se apagaram mais, né? E, podia ter relargado, né? Ficou chorando 1 hora e meia depois da corrida, ainda reclamando no Twitter que devia ter tido corrido. Enfim, Faz parte. a prova foi maluca, na verdade, né? A gente teve um atraso aí de 1 hora e 20 minutos no início das cerimônias, na programação, devido à falta de luz. Foi uma coisa, mais regional, não foi só no circuito, né? A cidade de Phoenix mesmo ficou sem luz, né? A região ali ficou sem luz e acabou afetando o circuito. A prova foi tocada no gerador, né? Para ser bem, bem, bem sincero, né? Não tinha luz realmente, foi tocada no gerador e o problema maior ficou na parte da curva 3 ali, que demorou demais. As luzes se acendiam, apagavam, acendiam, apagavam. Apagavam e isso provocou esse atraso. Aqui no Brasil, no horário de Brasília, a corrida terminou, era mais de 3 horas da manhã já, mesmo ela sendo encurtada em 24 voltas. Domínio absoluto do Eric Jones, né? Conseguiu 150 pontos de driver rating, né? O máximo que ele podia conseguir. Liderou 114 voltas, né? Por duas vezes. Só perdeu a liderança para o seu companheiro de equipe, o Bubba Wallace, que estava numa estratégia de parada diferente. Liderou 12 voltas. O Eric Jones é muito talentoso. Sempre o Leonardo, a gente não pode deixar de mencionar isso aí. O Leonardo, desde o ano passado, vem batendo na treca do Eric Jones. Ele venceu essa etapa também no ano passado. Foi a primeira vitória dele. Tem números muito bons. Eu quero ver o que ele vai fazer se ele sair dessa truque número 51. Essa é a minha grande dúvida. Enfim, provavelmente ele deve ficar na número 54 e o Kyle Busch deve colocar alguém para 51 ou o próprio Kyle Busch revezando com alguém. Provavelmente o Bubba Wallace deve subir para Gibbs na Nationwide, mas não tem nada confirmado. Mas eu, sinceramente, eu estou curioso para saber se tem muito de caminhonete aí ou se é muito do piloto também, porque é o único que consegue fazer um trabalho próximo do Kyle Busch quando pega essa caminhonete. Bom, Matt Crafton talvez tá fazendo o que ele tem que fazer, né? Chegou em segundo, primeiro piloto a somar pontos, né? Abriu 2 pontos em relação ao Ryan Blaney. Vai para Homestead agora precisando apenas de um 21º lugar. Então, assim, já está com a mão e 3 dedos na taça. Ele precisa ter um problema muito prematuro em Homestead para perder o título. Sem contar que o Ryan Blaney precisa chegar lá na frente também, senão ele não desconta o tanto de ponto que é necessário. O melhor momento da prova dentro da pista foi uma disputa entre o John Nemechek e o Colin Custer. Foi uma batalha, assim, onde nenhum dos dois queria ceder, foi bem interessante, até que o John Hunter, já não é a primeira vez que ele faz isso, em Gateway também ele cometeu um erro forçando demais, só que é um menino, né, ele tá com 17 anos só apenas, a mesma idade do Colin Custer, então a gente entende, assim como o Colin Custer errou bastante nas últimas etapas, depois da vitória dele lá em New Hampshire, acontece com o John Hunter Nemechek, mas ambos são muito talentosos e tem bons tutores por trás, né? O Colin Custer tem a Stuart Haas por trás, né? No nome do Haas, porque ele é filho de um executivo da empresa. E o John Hunter é filho do Joe Nemechek, do front row Nemechek. E leva o nome do tio que faleceu lá em Homestead, né? Em 97. Bom, Ryan Blaney, eu já mencionei, 4º lugar. Tinha que chegar à frente do Matt Crafton, era obrigação, enfim. Descontado poucos pontos, né? Quer dizer, o Matt Crafton ampliou em poucos pontos a diferença. Mas a situação do Ryan Blaney é bem complicada e é o único que tem chances matemáticas também de tirar isso do Matt Crafton. Enfim. Quem mais aqui? Sim, o Ben Rhodes. O Ben Rhodes se envolveu em um incidente no começo da prova. Foi até ocasionado uma amarela das 7 que nós tivemos. Esse incidente com o Ben Rhodes foi na volta 22. Foi a segunda bandeira amarela da prova. Né, ele ainda acabou sofrendo um contato depois do Johnny Sauter, mas ele conseguiu se recuperar muito bem, finalizou em 5º. O Sauter foi 9º colocado, inclusive. A gente teve o Austin Dillon marcando presença nessa prova, terminou em 8º. O Tyler Reddick, 10º colocado, se posiciona muito bem, larga muito bem, é rápido, precisa melhorar em alguns pontos ainda. Se tiver a cabeça no lugar, como eu já venho dizendo há algum tempo, é sim um bom piloto. De diferente, a gente teve o Ogata, né, o japonês, que acabou tendo problemas mecânicos, vinha andando até bem, mas aí um problema na caminhonete dele acabou fazendo ele abandonar. A gente teve um incidente logo na largada, até interessante a gente comentar isso, né, onde 4 truques se envolveram, né? O pobre do John Stowley, que infelizmente, mais uma vez, se envolveu, mas sem culpa alguma. O próprio Germán Quiroga também foi envolvido. O Brian Salas também acabou envolvido. O Salas, que provocou 2 bandeiras amarelas, inclusive, né? A última amarela foi por conta dele. Só o Salas, lembra que estava na 99? Deixa eu confirmar. 99, isso mesmo, o Brian Salas. E a truque do 63 é o Justin Jennings. Inclusive, foi obrigado a abandonar também, assim como o John Stowley no começo da prova. O Quiroga ainda conseguiu reparar a truque, voltou, terminou em 26º. Um acidente meio bizarro. Na minha opinião, foi antes da largada, na verdade, os contatos, né, não chegaram nem a cruzar a linha, mas para mim o John Hunter Nemechek deu uma segurada, até o Timothy Peters tocou nele, depois o Peters tentou, reacelerou o Sauter, eu acho que se assustou também com a... Aí o Sauter pisou muito forte e aí foi uma reação em cadeia lá atrás, enfim, um acidente... que a gente pode considerar bobo, mas acontece às vezes, né? Mas, enfim. E aí depois a gente teve o acidente que eu já mencionei do Ben Rhodes na 32. Depois a gente teve um envolvendo o Jeb Burton, o Timothy Peters. E quem tava na 23, eu não me lembro se era o White. Deixa eu dar uma olhada. Spencer Gallagher. Spencer Gallagher, é verdade. E o Spencer Gallagher. Uma forçada do Timothy Peters acabou provocando contato no Burton e no Gallagher. Depois a gente teve uma rodada do Coulter por um pneu furado. Depois o Nemechek. E quem estava na 9? O Brandon Newberry. Exatamente. O Newberry depois acabou rodando. E depois a última rodada do Brian Silas novamente na volta 118. A corrida só foi até 126. Foi encerrada com 24 voltas de antecedência devido à falta de luz, né? Se bem que a luz acabou e depois, logo depois ela já retornou, né? E aí perdeu. E aí encerraram a prova, mas não, ainda não tinha encerrado. Ela estava religando e aí encerraram a prova e depois ela não acabou mais. Até como eu comentei, o Tyler Reed, que o próprio Matt Crafton disse que poderia dar mais um pouco nessas últimas relargadas para cima do Eric Jones. Reclamaram um pouco, mas enfim, né? Acho que a NASCAR tomou a decisão certa. Ficar correndo risco de acabar a luz de novo não seria uma coisa bacana. E a gente que estava acompanhando também já estava cansado. Apesar de ser 10h30 da noite lá, aqui já era 2h30 da manhã, né? Quase 3h30. 5 horas de diferença, Leonardo. Então era 10h30, 22, 23, 24... Uma, duas, exatamente, 3h30 da manhã, 2h30 já era aqui pra mim. Enfim, foi uma prova um tanto quanto bizarra, mas o domínio do Eric Jones foi absoluto. O Matt Crafton fez a sua parte, né, chegando em segundo. O Blaney também, de certo modo, fez a sua parte, evitando com que o Crafton abrisse uma vantagem maior. Mas como já era muito grande a diferença, né, o Matt Crafton vai levando agora 25 pontos de vantagem para Homestead. O Bubba Wallace, teoricamente, ainda tem chances de título, tá? Mas, assim, ele tem 46 pontos de desvantagem para o Crafton. Ele precisaria que o Crafton não largasse, né? De alguma forma, nem largasse. Ele precisaria vencer, liderar o maior número de voltas e ainda descontar 21 pontos do Ryan Blaney. Então, assim, é uma missão praticamente impossível. O Blaney precisa vencer. E o Matt Crafton tem que chegar de 22º para trás. Então o Matt Crafton está pertinho aí de conquistar o feito de ser o primeiro bicampeão legítimo da Truck Series, a ganhar 2 campeonatos em anos consecutivos. E em número de títulos ele vai se igualar ao Todd Bodine, né, que também é bicampeão da categoria, um cara que até, de certa forma, é icônico, né, para quem gosta bastante da Truck Series e quem já acompanha há algum tempo. Leonardo, e aí? O que você me diz do campeonato aí para Miami? Você quer deixar para a gente conversar isso no bloco de palpites? Bom, eu acho que ele vai deixar para o bloco de palpites porque ele sumiu. Enfim. Não sumiu, não. Eu estava no mudo. Leonardo, estava no mudo. Hoje você tá bagunçado, hein, meu amigo? Essa primeira semana de paz sua tá te deixando doido, imagina daqui uns 3 anos, hein? Vamos lá, você quer comentar alguma coisa em termos de pontuação aqui ou vamos deixar para na hora dos palpites a gente falar nisso? Então, pontuação aí, vamos deixar para lá, porque não tem nem o que falar direito aí, só Blaine pode ser campeão aí se o Crafton bater e o Blaine chegar muito bem. O campeonato aí tá decidido. É isso aí, então vamos encerrando esse bloco das trucks e aí nós vamos voltar já com o bloco da Nationwide Series, comentar a vitória do Brad Keselowski, dando o balão no Kyle Busch na última volta lá em Phoenix também. I like to dream. the night.